senza promesse, non esiste la tua, ostia da ingustia. Thank you. marcas, das paradas e das vitórias, dos torneios, lotarias com donzelas glórias. Oh, resto de cetros, fumo de cinzas. Oh, lavas frias do vulcão pirotécnico com chuvas de ouro e cavaleiras prateadas. Oh, estilhaços heráldicos de vitrais desplegados lentamente sobre o tanque do silêncio. Oh, cedro circular, debruçado no muro da quinta sobre a estrada a estrovar o caminho da mala posta. E vós também, oh, gente do pensamento. Oh, personalidades. Oh, homens, artistas de todas as partes, cristãos sem pátria, cristos vencidos por serem só um. E vós, oh, génios da expressão. E vós também, oh, génios sem voz. Oh, além infinito, sem regressos, sem nostalgias, espectadores gratuitos do tremimento de vós mesmos, profetas clandestinos do naufrágio de vossos destinos. E vós também, técnicos irmãos gêmeos do meu sentir internacional. Oh, escravos da independência, vós que não tendes prémios por se ter passado a vez dos galhardes, e famintos e covardes entreteis a fome em revoltas do meu gênio na boêmia de bomba e da pólvora. E tu também, oh, beleza canalha com sensibilidade manchada de vinho. Oh, lírio bravo da floresta ardida à meia porta da tua miséria. Oh, fado da vacina com ilustrações a giz e letra da maldição. Oh, fera vadia das vielas a saimar da lei. Oh, chale e lenço a resguardar a tísica. Oh, franzinas do fanico com a sífilis ao colo por essas esquinas. Oh, nuda mulher na meia luz dos cortinados corridos. Oh, oratório da matriz a mendigar portas para a sua senhora da boa sorte. Oh, gente estatuada do calão. Oh, carro vendado na penitenciária. E tu também, oh, humilde, oh, simples, enjaulados na vossa ignorância. Oh, pedes calado a alojar o cérebro. Oh, músculos da saúde de ter fechado a casa de tensão. Oh, olvidar-te a sonda fria na ceia fania da dor candeia. Oh, estilhas duras para dormir e fazer filhos. Oh, garrotas da voz do operário com gente da corpo a pé e a fina harmónica atrás. Oh, cantas frases engrinaladas com chapões de ferro e balões de vidro. Oh, bota rota mendigo abandonada no pó do caminho. Oh, metamorfose selvagem nas esferas da cidade. Oh, geração de todos ladrões crucificados nas torres. Oh, sanfona de soia do fandango dos campinos. Oh, tampilho das lesírias inundadas da cidade. Oh, trouxa da amarga da minha lavadeira. Oh, roupa azul da saia azul de Dolores. E vós, varinas, que sabeis do sal e que trazeis o mar no vosso avental, as naus da Felícia ainda não voltaram. E vós também, oh, mochas da província, que